Sejam bem-vindos a mais uma edição de Cash Resto Zero, uma marca de opinião com assinatura que acontece aqui na Boa Nova, sempre aos sábados, depois das 12 horas e de quando em vez. Sempre que a vez é o último sábado de cada mês, esticamos o Cash e chamamos-lhe XL e convidamos alguém para estar connosco a partilhar um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. E sempre que o Cash Resto Zero é a versão XL, repete também à terça-feira, depois das 19 horas, estamos em permanência na página da Rádio Boa Nova e temos também eco do que aqui se diz e faz nas redes sociais. Nesta segunda temporada do Cash, estamos a dedicar toda a nossa capacidade de olhar para a economia e hoje convidámos a BLC3. A BLC3, que está aqui na voz e na pessoa de João Nunes, um jovem engenheiro de 32 anos que se licenciou em Coimbra e está agora às portas de conseguir selar o doutoramento. João, obrigado por teres vindo. E eu começo assim com esta informalidade, a tratar-te por tu, porque eu conheço-te há tantos anos, sim, sim. E há tanto tempo que seria completamente fora de tom, sim, não o fazer desse modo. Tenho por ti um apreço enorme, mas hoje não vou abdicar da minha função de perguntador. Claro. E vamos começar por aquecer os motores dizendo isto. A BLC3 existe desde 2010. Como é que é possível que haja tanta gente e tão boa gente que não saiba o que é a BLC3? Antes de mais, agradecer o convite e, de facto, para mim também é um prazer estar com o Vítor. Já nos conhecemos há imenso tempo e tenho imenso gosto de estar aqui. E, de facto, agora também falar um bocado sobre a BLC3, que é importante para esta região. A BLC3 está desde maio de 2010. Claro que para arrancar e para ir para o terreno teve que ir buscar financiamento. E só começou a atividade em setembro de 2011, que foi quando teve o primeiro dinheiro, porque também sem dinheiro, por mais vontade que o senhor tenha, não consegue desenvolver alguns dos trabalhos que são pertinentes. É assim, é de facto onde menos se conhece a BLC3 é nesta região. Se chegamos a Lisboa, Coimbra, Porto, às universidades todas portuguesas, chegámos até Bruxelas. Nós até não me vais obrigar a dizer que isto é aquela coisa de santos da casa, não fazem milagres. Sim, também, às vezes também esse é um dos enquadramentos. Para termos noção, nós ainda agora há pouco tempo recebemos um convite para avaliação. É a UBI Index, que é a maior avaliadora de incubadoras do mundo, que está a avaliar neste momento a fazer um ranking em 2014, quais são as melhores incubadoras do mundo. E nós já estamos nas 500 melhores incubadoras do mundo e estamos a ver se entramos nas 300 melhores incubadoras do mundo pela metodologia que temos. Ou seja, isto veio do convite diretamente da avaliação de Estocolmo, à BLC3, ou seja, a BLC3 é muito conhecida no mundo. Compreendemos que, de facto, o projeto da BLC3 é um projeto novo, é um projeto muito diferente, é um projeto que as pessoas na região não têm conhecimento, nem nunca tiveram ligação a este tipo de projetos e é difícil também de passar essa mensagem. Então vamos fazer como na matemática. Sim. Se o problema é complicado, é melhor transformá-lo em problemas pequeninos. Sim. Incubadora. O que é isso, uma incubadora? Sim, eu se calhar, até antes de começar a questão da incubadora, isto também é importante. Quando fala-se muito da BLC3, só há muito ainda associado à incubadora. A incubadora da BLC3 é uma consequência do trabalho. A primeira grande marca, imagem e trabalho que houve conseguido foi a BLC3 é um centro de investigação, tecnologia e inovação. Já lá vamos. Mas só para se perceber, incubadora quer dizer que está lá alguém a tentar ser alguém no futuro. Exatamente. E qual é a função de uma incubadora? Eu costumo dizer que é como aos partos em que é preciso haver uma incubadora para ajudar a nascer uma criança ou ela a desenvolver-se nos primeiros tempos de vida. Exatamente. É a mesma função de uma incubadora que está na BLC3, ajudar nos primeiros tempos de vida, de facto, projetos que têm potencial e precisam de ajuda e de apoio para irem para o mercado e para crescer. Quantas pequenas empresas é que estão na incubadora neste momento? É assim, a incubadora é de empresas e projetos, porque alguns não precisam ser logo uma empresa. Muito bem. Para estar no terreno. Neste momento estão 18 projetos e empresas, 18 projetos e empresas na incubadora da BLC3. 18 projetos e empresas, portanto, é uma incubadora que tem 18 projetos de futuro. Sim. Muito bem. Estamos a tentar dissecar o que é isto da BLC3, sim, que tem logo um nome daqueles pomposos. Plataforma de Desenvolvimento do Interior, da Região Centro. Certo. Curiosamente, se eu for ler a designação da Adibera, é quase igual. Sim. Isto não há aqui uma sobreposição de gente a tentar fazer o mesmo? Não. Ou a dizer o mesmo, pelo menos. Sim. É importante fazermos uma coisa. Uma coisa é se a BLC3 tem duas marcas. Uma é a BLC3, que é o projeto âncora das biorrefinarias, e as biorrefinarias, em termos simples, é a produção de substitutos do petróleo. Muito simplesmente. Estamos a tentar inventar alguma coisa para combater o uso do ouro negro. Exatamente, porque nós temos petróleo em Portugal, à superfície. Nós é que ainda não estamos a aproveitá-lo da melhor forma. Agora, é uma plataforma de desenvolvimento da região interior, mas é mesmo na sua gênese de plataforma. Existem muitas associações ligadas ao desenvolvimento do território, mas a maior parte delas, como a Adiber e outras, apenas gerem fundos que recebem para os disponibilizar num território. São gestoras de fundos. Nós não. Nós temos que criar projetos, temos que ir buscar investimento para os projetos que não temos o investimento cá, temos que ir ao mercado, à procura dele e sermos concorrentes. Temos que ter pessoas, porque também não existem pessoas, também temos que ir buscar essas pessoas. E depois temos que agora fazer o trabalho que é começar a pôr esses projetos no mercado. Vamos tentar pôr isto de forma cartesiana, que é, vocês arranjam projetos e vão à procura de dinheiro. E, por exemplo, a Adiber, estou a usar a Adiber apenas e só como exemplo, que de resto já esteve aqui a conversar connosco, tem dinheiro e vai procurar projetos para gastar esse dinheiro. Sim. E posso pôr isto assim? Pode-se. Ou seja, e como a Adiber, a ADD, a Adruce e há outras entidades espalhadas a nível nacional... Só falei da Adiber porque é aqui mais próxima. Essa é a função que eles têm. Foram criados em que estão a gerir fundos para distribuir num determinado território e em eixos, em que eles apostam muito na parte social e turismo, e nós é numa vertente mais tecnologia e inovação e temos um trabalho a montante diferente em relação a isto. Vamos então àquilo que tu realmente gostas. O Centro de Investigação Tecnológica. Troca isso por miúdos. É assim, um dos grandes paradigmas da região interior é como é que nós temos mais empresas e temos jovens. E nós, para termos isto, temos que criar coisas novas. E para criarmos coisas novas, nós temos que ter um centro de tecnologia e inovação e, claro, que tem que estar associado à investigação. Agora, eu costumo sempre diferenciar que é nós somos de intensificação tecnológica e de investigação aplicada, que é uma realidade diferente do que se faz nas universidades. É uma investigação mais fundamental, que não é para resultados nem a curto nem a médio prazo, é a longo prazo. Ou seja, a nossa realidade da investigação é para desenvolvermos coisas novas, essas coisas novas para depois levarmos para o terreno, para fixarmos jovens e trazer investimento. Nós, se não tivéssemos o centro de investigação, nós fomos buscar até hoje 8,9 milhões de euros. Foi pelo centro de investigação. 8,9 milhões de euros. Sim. São muitos milhões. São. Estamos a falar que entramos no final do programa comunitário, já estávamos no final, éramos uma entidade nova, ainda por cima na área da tecnologia, inovação e investigação, tivemos que criar reconhecimento muito rápido para nos aprovarem os projetos e o investimento. Ou seja, tivemos que fazer um trabalho num curto espaço de tempo e mesmo assim, em final do programa comunitário, nós fomos buscar 8,9 milhões de euros para este território. Quando falamos de território, Lover do Hospital, Tábua, Arganil, Ceia, o que está aqui também, concelhos limítrofes. 8,9 milhões de euros, quem nos está a ouvir está a fazer esta pergunta neste momento. Onde é que está o dinheiro? É assim, para termos noção, nós na investigação, por exemplo, o laboratório que a BLC3 tem, este é um dos melhores laboratórios de investigação que existe no interior. Só equipar um laboratório, para trabalharmos, por exemplo, com as escolas. Nós, no ano passado, recebemos mais de 1000 crianças das escolas. Muitos dos projetos de empreendedorismo, da Epta Livre, ganharam os concursos, foram apoiados pelo laboratório. O laboratório foi uma componente importante desse investimento. Estamos a falar que nós, em termos de investimento, foi cerca de quase 1 milhão de euros que já temos em laboratório. Nós depois tivemos que começar a formar pessoas, a contratar pessoas e a trabalhar. Estamos a falar que desde setembro de 2011 até à data... Estamos a falar que temos neste momento 28 pessoas a trabalhar na BLC3, ou seja, também criámos postos de trabalho. Com uma média etária a rondar? Os 27 anos. Os 27 anos. Portanto, não falta aí sangue novo. Sim, eu acho que não deve haver entidade com tantos jovens como é a BLC3 no interior. E esses jovens são todos oriundos da região ou também de outras regiões do país? São também de outras regiões do país. Tem um número interessante que é, se o projeto da BLC3 também não fosse bom, também não era fácil captar jovens de fora. 30% das pessoas que estão na BLC3 são da região. 70%, nós temos muitos jovens a vir do norte, quase da zona ali de Bragança e do Minho, a virem trabalhar para a BLC3. Ou seja, eles vêm porque acreditam nos projetos, acreditam nas ideias e sentem-se motivados. E porquê é que eles vêm também para a BLC3? Porque têm projetos na linha de ponta em concorrência com os grandes centros tecnológicos a nível nacional. Um jovem desses, em termos médios, custa quanto mensalmente? Custa 1000 euros em termos brutos. Mil euros em termos brutos. Muito bem. Vocês têm uma montanha de projetos. Sim. E de resto com nomes engraçadíssimos. Sim. O mais popular, se é que se pode dizer que há alguma coisa popular na BLC3, é o Biorefinater. Mas depois temos o Fruit Echo, temos o Trans I Duca, e o I é um I com pontinha. Sim. No cimo. Temos também o Valor Queijo, este diz de uma forma mais fácil. Temos o Velho Microtech Truth, não sei. Sim. Se estou a dizer bem. É, exatamente. João, queres fazer uma voltinha por estes projetos todos? Ainda que deva dizer que a Boa Nova em junho vai ter uma rúbrica especialmente dedicada à BLC3 para promover tudo isto. Estamos aqui a dar como que o pontapé de saída de um trabalho que a Boa Nova vai fazer com o BLC3 e que interessa nesta altura, eu disse o BLC3, devia dizer a BLC3, mas interessa agora tentar de uma forma muito sumária conferir o que é isto tudo. Sim. Eu também é importante transmitir os nomes que estão, que são os acrónimos aprovados dos projetos. E nós temos que depois promover e divulgar os próprios projetos por regras comunitárias e temos que utilizar esse acrónimo. E os acrónimos estão com uma imagem e marca ao nível da investigação. O que é que isto quer dizer? Tens consciência que isto comunica bem em termos internacionais, mas não comunica bem num concelho que ainda tem uma componente rural importante. Sim. Isso é a realidade e temos consciência plena disso e temos que assumir os riscos. Ou seja, para aprovarmos os projetos nós tínhamos que ter nomes que de facto ao nível internacional fossem reconhecidos. Eu até imagino que quase que a língua oficial da BLC3 seja o inglês. Por isso é que os acrónimos, muitos dos nomes que aparecem, está muito associado à questão da... Portanto, vocês estão a olhar para a Serra da Estrela e a falar inglês, o que é um privilégio único. Sim, nós temos duas línguas que falamos muito além de português, é o inglês e o espanhol. Por causa da rede. Agora, eu sei que me ias falado das línguas das redes sociais com os LOLs e afins, mas também deve ser muito comum lá na BLC3. Há alguma componente dessa parte social. Agora, eu vou tentar desmistificar alguns dos projetos que vamos é a isso, vamos a isso. Começamos pelo projeto de bandeira e de uma forma simples. O que nós estamos a desenvolver é uma nova unidade industrial de produção de substitutos do petróleo. A partir dos recursos que nós temos na região, que é os matos incultos e os resíduos florestais. Sendo que nós também estamos a integrar a parte urbana, porque há muitos resíduos urbanos. Ou seja, o primeiro projeto, âncora e bandeira, é a questão da biorrefinação. Biorrefinarias são muito parecidas às refinarias que as pessoas conhecem, petroquímicas, só que aqui estamos a utilizar a matéria-prima vegetal. É a diferença. Muito bem. Deixa-me fazer-te a pergunta que se andou a ouvir falar nos últimos tempos nos jornais. Resultados. Sim. Para quando é que eu posso ter o privilégio de usar um produto substituto do petróleo e que resulte do trabalho da BLC3? Assim, nós neste momento, e está associado aos 8,9 milhões de euros, 3 milhões de euros foi para criar uma infraestrutura tecnológica, recuperar a Cibeira, o grande monstro. Já lá iremos, O grande monstro, não só da Oliveira do Hospital, da região, e se calhar do país. Sim, sim, um elefante branco, como se costuma dizer. Que ficou no país abandonado há muitos exatamente. Anos. Exatamente, e está aqui pertinho. E está muito perto de nós. Dessa parte de investimento, estamos a construir neste momento um piloto de biorrefinaria, para produzir já biopetróleo. Fica um petróleo muito similar ao petróleo não refinado. O já é quando, João? Estamos a falar dentro de 7 a 8 meses. 7 a 8 meses. Nós já temos um produto disso. Mas ficou num aspecto importante, que é a questão de resultados. E o que é os resultados da BLC3? Anda aí uma onda de resultados sobre a BLC3. Sim, anda e é importante perceber que há vários tipos de resultados e vários, naturalmente. Vários tipos de dimensões. Eu começo pelo investimento, que já foi aqui dito. Nós neste momento já fomos buscar para a região, desde o setor florestal, agrícola, à tecnologia, à inovação e à investigação. E ao apoio à criação de empresas, 8,9 milhões de euros. Está bem, João, mas o investimento, se não der resultados, é custo. Certo. O outro resultado importante é os postos de trabalho que nós já criamos. Só a BLC3 são 28 postos de trabalho. Se contarmos com os projetos que estão na incubadora, nós estamos a falar em mais 54 postos de trabalho. Sem utilizar o fator de multiplicação que utilizam os incubadores, que é a criação de postos de trabalho indiretos. Portanto, já és um dos maiores empregadores do concelho. Sim, desta região, nós somos os maiores empregadores neste momento. E de jovens, de certeza? De jovens. Então, de jovens, somos de certeza absoluta. Mas é importante sublinhar isso. Sim. É muito importante sublinhar isso. Parece que não. A BLC3 já é um dos maiores empregadores da região, nomeadamente de mão de obra qualificada e jovem. Sim, tirando a Estegó. Tem professores, mas e é uma dimensão diferente. Numa dimensão tecnológica, competitividade e económica, a BLC3 na região interior, na São Oliveira do Hospital, é a entidade que tem mais recursos humanos a 100% dedicados a fazer investigações em aumento tecnológico. É a maior entidade que existe na região interior. começando a andar do que se chama do Rio dos Leitões para o interior, que é deixa ser a parte de Coimbra, andamos para o interior, chegámos até à fronteira, a entidade que tem mais postos de trabalho dedicados a 100% ao desenvolvimento tecnológico e à inovação. Essa referência ao Rio dos Leitões, já vi que estás a afinar o discurso para chegar mesmo ao povo com a mensagem do BLC3, sim, o que é de sublinhar. Mas diz-me uma coisa, temos esse ponto que me parece completamente indiscutível, que é uma mão de obra jovem, qualificada, fixação de pessoas, atração de jovens para uma região que sofre muito com o movimento exatamente ao contrário, sim, com a fuga dos jovens. Vamos ter um produto de substituto do petróleo dentro de meses. Agora, a pergunta é, e porquê é que as pessoas não, mas, não se entusiasmam com isto e olham para a BLC3 quase como um custo? E já lá vamos falar sobre isso. Eu se calhar ainda dava mais resultados, que é importante. Força. Por exemplo, na agricultura, neste momento, estão a ser plantados 60 hectares ligados aos jovens agricultores. Estamos a falar num investimento de 1,6 milhões de euros. É um investimento que está a ser feito para utilizar a terra. Um dos grandes problemas que Portugal tem, a Europa, não é só Portugal, foi abandonou a terra e deixou de valorizar a terra. Nós, neste momento, estamos a falar de 1,6 milhões de euros destes 8,9, que é investimento no setor agrícola. São 60 hectares que estão a ser plantados por jovens agricultores na área da pera-passa, uma valorização de um recurso endógeno da região, e na parte também da produção de maçãs, que é onde nós podemos ser competidos. Isso é outro grande resultado, que é que estamos a trazer a agricultura para Oliveira do Hospital. Agora temos que associar um bocado de tecnologia e de inovação a essa agricultura. E pensas que a agricultura em Oliveira do Hospital algum dia será um projeto rentável? Sim. A agricultura é rentável em Portugal, em mesmo com parte, o relevo que nós temos. Mesmo com o relevo. Os socalcos e afins. Eu costumo dizer que um grande projeto que podia ser do interior, se cada município, cada região, cada concelho conseguisse instalar 1.000 hectares de agricultura, porque tem 1.000 hectares, estamos a falar que Oliveira do Hospital tem cerca de 23 mil hectares. Falar em ter 1.000 hectares de agricultura, de facto, dedicada e profissional, não é muito em termos de território. Nós sabemos que temos muito mais território para floresta, para outro tipo de atividade, certo, mas ainda temos muita capacidade para crescer na área agrícola. Portanto, resultados. Acabamos de fazer a conferência da Folha de Resultados. Não sei se tens mais algum que gostavas de sublinhar. Eu tenho um bastante importante, que é de facto, é um resultado imaterial, que não é o visível, que está associado ao investimento. Só existe uma entidade portuguesa que está no maior grupo a nível da União Europeia, que é o grupo de desenvolvimento das biobased indústrias, ou seja, desenvolvimento de indústrias de base bio. A BLC3 é a única que está nesse consórcio europeu, assumido pela União Europeia, e que conseguiu ser aprovada a sua integração no consórcio. Nem universidades entraram. Eu dou um resultado interessante. A União Europeia fez uma conferência em Lisboa, a falar sobre este programa, e depois disse assim, nós em Portugal temos o problema resolvido e temos isto solucionado. Temos a BLC3, que é o parceiro de Portugal na área de desenvolvimento das bioindústrias. Para termos noção, porque é que isto pode ser importante? A União Europeia, de 2014 a 2020, vai disponibilizar cerca de 6,7 mil milhões de euros para projetos de base de bioindústrias. Ou seja, isto é um reconhecimento que é, nós estamos na linha da frente, ou seja, é o reconhecimento da imagem da marca. Nós podemos associar, já falámos na parte do investimento, criação de postos de trabalho e a questão agora da imagem da marca. Oliveira do Hospital está no mapa europeu. Nós já fomos contactados pelo Banco de Investimento Europeu. Nós próprios, não fomos nós que os contactámos. Eles contactaram por causa do projeto da biorrefinaria. O Banco de Investimento Europeu não contacta qualquer projeto. Eles próprios mandaram-nos um mail, queremos reunir com vocês porque nós recebemos em Bruxelas um projeto da biorrefinaria da BLC3. Foi uma pré-candidatura que fizemos, da unidade industrial. Em 53 pré-candidaturas, apenas 17 cumpriram os requisitos. E uma delas foi a da BLC3. Muito bem, é fantástico conferir o entusiasmo de João Nunes, o responsável da BLC3, que lhe brilham os olhos quando fala todos estes projetos e todo este reconhecimento internacional e agora com resultados à vista. Há outra coisa da BLC3, e daqui a pouco já vamos falar de dinheiros e de custos, que é o que toda a gente está à espera, sim, que a gente fale. Mas apetece-me ainda conferir uma série de investigações que estão associadas à BLC3, que andam muito à volta de produtos idiosincráticos. Sim. O queijo, os cogumelos, há pouco falaste na a pera de São Bartolomeu. Exatamente. A maçã. Isso é estratégico. É. É assim, qual é a estratégia da BLC3? A BLC3 tem uma missão de origem, é fixar jovens, massa crítica, e valorizar o território. E nós, para valorizar o território, temos que começar a trabalhar na terra, que é o que nós esquecemos dos últimos anos de Portugal e Europa. Nós é estratégia, de facto, valorizamos os produtos que são de excelência da região. Porquê estar a inventar novos produtos se nós temos produtos de excelência? É o primeiro caminho a fazermos para entrarmos no mercado. Agora, se nós queremos valorizar produtos, estamos a falar em biotecnologia. Para termos noção, isto é importante, dar outros exemplos. Podem ir em outras estruturas a nível nacional, como o Biocante e outras. Eles, quando falam em projetos, quando dizem que querem resultados, dizem, vocês não me falem resultados com menos de 7 anos. Chega-se ao Biocante, biotecnologia, eles dizem, com menos de 7 anos não queremos que ninguém nos venha pedir resultados. Mas sabes que a paciência nunca foi uma característica dos povos lusitanos. Nem dos lusitanos, nem propriamente do interior. Que é... E muito menos dos políticos. Sim, os políticos, estamos a falar sempre, querem resultados e estão habituados... Até às próximas eleições, não? É o prazo que têm sempre. E os políticos estão habituados a outro tipo de resultados. Foi engraçado, uma conversa que tivemos com um grande empresário na região centro, que veio à BLC3, e ele disse, o grande problema de Portugal, o que é a noção de investimento? Investimento é cimento, alcadrão, isso é que é grande investimento? E foi o que ele nos disse. E de facto, sim, há um nós outro... andámos 20 anos nesse registro. Não? E andámos nesse registro. E não resultou. Não resultou em muitas vezes. Isso é muito polémico, porque a verdade é que nós só não valorizamos as estradas quando não vamos a países onde as estradas não existem e onde é terrível viajar. Eu ainda há pouco tempo estive no leste e fiquei logo com saudades das estradas nacionais. Nós tendemos sempre a criticar aquilo que temos, mas adiante. Sim, isso é outra história. Exatamente. Mas de facto, vamos deixar isso para outra, e aí outra conversa. Números, sim, de facto, que é um filtro que nós temos, de facto, ainda falta de algumas coisas. Exatamente. E andamos a dizer outras histórias. Vamos voltar à BLC3. Vamos voltar à BLC3. De facto, esses são projetos estratégicos. Por exemplo, o Queijo Serra da Estrela é estratégico valorizar. Naturalmente. E esse é um dos projetos bandeiras também da BLC3. Outro é valorizar os nossos recursos endógenos. Começámos na Pera de São Bartolomeu, era uma das mais importantes economias que nós tínhamos na região. Temos noção, em 1930 produziam-se 90 toneladas de pera seca só em Oliveira do Hospital. Estamos a falar que o queijo Serra da Estrela ou DOP anda nas 120 toneladas, para vermos a dimensão de mercado que existia. Também são produtos diferentes, mas... São produtos diferentes, mas tinha dimensão de mercado. Mas é um número interessante, é um número muito interessante. E tínhamos essa capacidade. Se falarmos na fruta, Portugal podia ser exportador... Na parte da maçã. Podíamos produzir muito mais maçã. Toda esta região interior, porque é uma região que tem muitas horas de frio, por isso é que é estratégica, temos que valorizar também, de facto, a produção da maçã. Nós, neste momento, também estamos a apoiar jovens agricultores em novos tipos de plantações. Também há uma questão importante na parte de investigação. Foram agora, recentemente, já lá vamos, a parte, se calhar, dos políticos que foram visitar a BLC3, toda uma parte cognitiva política, e perceberam que há lá projetos, nós explicámos a eles, em termos de reunião, e disseram, de facto, há aqui projetos que não se pode estar a dizer lá para fora, enquanto eles não estiverem no ponto de entrar no mercado, porque senão os outros vão saber o que é que estão a fazer. Sim, há uma espécie de segredo à como parte alma do negócio, não é? É, e isso quem anda no mundo empresarial sabe que o segredo é a alma do negócio. Mas, João, eu vou ter que meter contigo neste registro. Tu estás aqui a contar isto tudo, convém dizer que estamos a falar na rádio, em direto, mas a minha pergunta é esta, tens contado isso tudo ao José Carlos Alexandrino, o presidente do município, e porquê é que eu faço esta pergunta? Porque foi ele que veio dizer para os jornais que a BLC3 tinha que apresentar resultados. Eu estou a concluir que tu não deves ter falado com ele. É assim, nós falamos com o professor José Carlos Alexandrino, como falamos com a Câmara. É assim, sabemos sempre que os políticos gostam de lançar as suas mensagens e faz parte do dia-a-dia deles, entre eles, e tem muito tipo de mensagem. De facto, ele sabe que tem resultados porque vai a muitas reuniões, no âmbito dos fundos estruturais, fundos... Então, o que ele disse foi só uma provocação? Eu acho que é uma provocação no bom sentido, que é trazer mais resultados. Mas a oposição também disse que não via nada. Creio que foi mesmo esta a expressão. Sim, a oposição... Olha para a BLC3 e não vê nada. Sim, a oposição disse isso antes de vir à BLC3. Ah, já convidaste a oposição política toda. A ir à BLC3. Nós convidámos a oposição toda política. E correu-te bem? Correu. Eu acho que, pelo menos, se nos disseram... Eu vou transmitir o que nos disseram nas reuniões. Nós sabemos sempre que na política... E depois confundem políticas, desenvolvimento com política, isso ainda é outra história, mas correu bem. Essa tua frase é terrível. Confundir política, desenvolvimento com política é uma frase... Essa é uma frase também provocadora, porque eu acho que a nossa política devia estar mais direcionada para políticas de desenvolvimento em vez de ser para politiquices. E Portugal cada vez está mais inundado de politiquices, e por isso é que cada vez temos mais abstenção e temos menos jovens a interessar-se pela política, porque a política desvirtuou em Portugal. Isso é... Não podia estar mais de acordo. Pronto, isto é unânime, e por isso é que eu faço esta diferença, que não devia ser uma diferença, mas eu faço porque... Mas estávamos na visita dos políticos à BLC3. Houve, de facto, nós não acompanhamos, não conseguimos estar a acompanhar todas as notícias que saem, mesmo da região, e tentamos, mesmo assim, tentamos fazer esse acompanhamento, porque sabemos que é importante. Claro. É importante saber o que é a opinião da comunidade, onde nós estamos instalados e quem nos está a carinhar e que nos está a receber. E quando nós nos apercebemos disso, nós já tínhamos como estratégia, isto também é importante passar para as pessoas da região, nós tivemos que começar numa estratégia internacional de comunicação, para sermos reconhecidos a nível nacional. Como é que nós íamos buscar 8,9 milhões de euros a Lisboa, que é o que eu chamei de buscar a Lisboa, que temos que convencer a Lisboa para aprovar projetos, se nós não fôssemos reconhecidos a nível internacional? Eu dou um exemplo. O projeto piloto que estamos a instalar neste momento foi reconhecido à criação de uma infraestrutura tecnológica. Isto também é outro resultado que eu acho que era importante frisar. Só nos aprovaram o projeto porque tínhamos investigadores e cientistas a nível mundial a dizer o projeto é inovador e o projeto é importante e a Bélgica 3 tem capacidade. Porque puseram em causa, claro, porque somos uma entidade recente, já houve coisas que correram mal em Portugal. Por isso é que há uma grande desconfiança também na atribuição agora de investimentos e de fundos. E nós, com o reconhecimento internacional, é que conseguimos ir buscar no final o programa comunitário, que já estavam, é quando já não havia quase dinheiro, nós ainda fomos buscar 8,9 milhões de euros. E estamos a submeter mais projetos para ir buscar mais investimento para a região, para que há postos de trabalho e para ajudar. Por exemplo, nós neste momento estamos a ajudar o setor texto. Isto ainda não podemos dizer muito do que é que estamos a fazer, nós estamos numa fase inicial. Nós estamos a juntar as empresas do setor têxtil de Oliveira do Hospital e da região para os ajudar a criar mais postos de trabalho e serem mais independentes. Tu e a BLC3 foram lá fora para conquistar prestígio e para trazer dinheiro. Sim. E agora estão a tentar mostrar cá dentro o trabalho que andaram a fazer e a mostrar lá fora. Exatamente. Lá dentro, na BLC3, quando estavas lá incubado com os políticos, eles saíram de lá com outra ideia da BLC3 ou não? É assim, transmitido que nos transmitiram, saíram completamente. Disseram, nós tínhamos uma noção muito diferente que a BLC3 e o que se faz cá dentro. E eu pergunto, e porquê é que não tinhas feito esse convite e essa sessão de esclarecimento há mais tempo? É assim, nós estávamos nós faço sempre uma estratégia de comunicação e de marketing. A nossa estratégia era, quando inaugurássemos as novas instalações da BLC3, chamar, porque conseguimos demonstrar muitas das coisas, ainda não conseguimos demonstrar no espaço físico onde estamos, porque é muito pequenino já para o nosso trabalho. E tínhamos como estratégia chegar a setembro, outubro, quando vai ser as inaugurações das próximas instalações, chamarmos todos os políticos a vir, venham ver a BLC3, venham ver o que os investigadores estão a fazer, venham ver a escala de trabalho que nós temos. Quando nos apercebemos que podia ser tarde, setembro e outubro, então nós temos, então vamos já chamá-los, nem que depois os chamamos também outra vez em setembro e outubro e vamos explicar. Outra, há recebido algum recado político para fazer isso? Não. Isso foi iniciativa nossa própria, da BLC3. Nós é que dissemos assim, eu acho que chega, já estamos no momento, apesar disso ser um grande esforço para nós, porque comunicar tem custos, comunicar exige tempo, esforço e dedicação, e nós temos agora que começar o mais rapidamente possível a comunicar localmente, para determinado tipo público-alvo, sendo que nós já começámos, no início de 2014, a trabalhar com as escolas. Eu acho que muitos pais e jovens já conhecem. Muitos deles dizem assim, quando é que nós ainda podemos ter mais atividades com os jovens, porque eles, ou seja, é importante haver vários tipos de oferta num território, além do futebol, eu acho também importante, o desporto, a cultura é importante, mas eu acho que a ciência e a tecnologia também vai ser importante para os jovens e terem essa oferta, em termos de poderem trabalhar e ter o contacto com a ciência e a tecnologia. Agora, João Nunes, já voltamos à nossa conversa, é o responsável da BLC3, estamos em Cash Resto Zero aqui na Boa Nova, vamos fazer um brevíssimo intervalo, voltamos já a seguir para falar de quanto custa a BLC3, de como vão ser as novas instalações da BLC3 e vamos ainda falar de projetos, por exemplo, como o Clube 3i da BLC3. Não saia desse lado, voltamos já, são pouco mais de 30 segundos. Com o apoio Civifran, construção e reabilitação. Civifran, arquitetura e engenharia para uma construção de qualidade, moderna e sustentável. Civifran, Pinheiro dos Abraços, Bobadela, Oliveira do Hospital. Telefone 238-082-777. Civifran. Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Resto Zero. Estamos de volta ao Cash Resto Zero, sempre ao sábado depois das 12, quando é a versão XL, repete à terça-feira, a seguir às 19h, e também nesta versão XL, em permanência, em podcast, na página da Boa Nova. Estamos com João Nunes, é o engenheiro que está à frente da BLC3, estamos a conferir o que é, o que faz e o que custa a BLC3. Já lá iremos. João, fundadores, que gente importante que tens aqui à tua volta, desde o município de Oliveira do Hospital, a Universidade de Coimbra, a Universidade de Aveiro, o Laboratório Nacional de Energia e Geologia, o Biocante, o Núcleo de Desenvolvimento Empresarial do Interior Ibeiras, a Escola Superior aqui de Oliveira do Hospital, esta gente toda, com toda esta pomposidade, o que é que te ajuda? É assim, é Primeiro, antes disso, ainda um bocado estamos nos resultados, é importante perceber que ter universidades e o Laboratório Nacional de Energia e Geologia e universidades serem associados da BLC3 é porque a BLC3 faz um trabalho com mérito e com valor. O que é que eles ajudam? Disponibilizam laboratórios, que é bom porque diminui-nos muito o investimento. Têm professores que, alguns, nós trabalhamos, apesar de serem nossos associados, nós trabalhamos com as pessoas. Nós trabalhamos diretamente com os professores. E temos muitos professores que acarinham e gostam do projeto BLC3 e não são da Oliveira do Hospital, que é importante dizer, nem da região interior, que acreditam no projeto e que disponibilizam a ajudar a acompanhar os projetos, ajudar a fazer a validação tecnológica, é o que nós estamos a fazer neste momento para podermos ir para o mercado. Portanto, há aí sinergias importantes no trabalho de investigação. Muito. Eles disponibilizam pessoas, recursos, laboratórios para trabalhar connosco. Se as pessoas soubessem o que é que era ter que estar a investir nisto tudo, isto eram milhões e milhões para se conseguir. Também não fazia sentido. Não fazia sentido. Existindo os meios, têm que ser partilhados. Exatamente. E usados. Trabalhar em rede. E para termos noção, nós temos a maior rede da União Europeia a trabalhar nas biorrefinarias, está na BLC3. São 55 entidades de 9 países europeus. Além destes associados fundadores, nós temos 115 cientistas e pessoas técnicas que trabalham com o BLC3. Portanto, esta gente que tem aqui o nome ligado à BLC3 não está só ali na partitura dos nomes, ajuda-te, colabora, há aqui sinergias que estão a ser usadas, é importante para o teu trabalho e para o trabalho da tua equipa. Sim, sem dúvida. Acolhem-se quando é necessário um investigador para se formar em algum tipo de equipamento, para utilizar algum equipamento que nós não temos, que não faz sentido nenhum estarmos a investir em coisas que já existem, recursos que existem. Disponibilizam também o seu conhecimento e apoiam-nos nas ideias. Isto também é muito importante também transmitir. Ou seja, o Oliveira do Hospital também está no mapa das universidades. Muito bem. Por falar em mapa, havia aí um mapa que podíamos dizer assim, Clube 3i pretendia pôr no mapa gente de Oliveira do Hospital e da região com sucesso em diferentes paragens e que de algum modo tinham aqui um clube onde todos estavam albergados. Se é que eu entendi bem este projeto, como é que isso vai? É assim, o Clube 3i, neste momento, já há um jovem que não está cá, que está em Lisboa, que está a montar um próprio projeto para voltar para a região. Só que isto demora, as pessoas estão a trabalhar e estão a criar as coisas de forma devagar, passo a passo, há um jovem que está... Já temos um projeto na incubadora que foi resultante, dois projetos na incubadora que foram resultantes do Clube 3i. Temos também projetos na parte de inovação a nível de APMEI, houve dois projetos aprovados, também foi resultado do Clube 3i. É assim, nós ainda queríamos mais dinâmica. Os jovens estão numa fase, a maior parte deles têm dos 27 aos 33 anos, estão agora a começar a sua vida familiar, vida pessoal. Agora, houve uma coisa importante, já criaram o elo de ligação ao território. Não perderam as origens e muitos deles escutam ideias connosco. Agora nós queremos, agora já não temos possibilidades que as instalações não nos permitem, nós queremos dinamizar mais atividades nas novas instalações e onde, além do Clube 3i, é o dia aberto à comunidade, para a comunidade. Mas não seria engraçado um dia promover que toda essa gente viesse até aqui e partilhasse com a comunidade local as suas experiências, o que andam a fazer e como de algum modo nunca se cortaram a ligação umbilical com a região? Sim, eu acho que era extremamente interessante e era um desafio. Era muito engraçado se a Rádio Boa Nova pudesse fazer. Nós, essas pessoas que estão no Clube 3i, que nós identificámos, que não são as melhores nem as piores, mas conseguimos identificar, ligados à inovação, à investigação, etc. E ainda há muitos outros que estão espalhados pelo mundo que nós já não os conseguimos contactar, pelo menos nesta fase, mas nós estamos disponíveis para dar até esses contactos, que acho que era muito interessante eles virem cá. A Boa Nova mostrar. Vai fazer um projeto com a BLC3 para irmos buscar uns milhões, naturalmente, e fazemos então esse dia 3i, ou 3i's, que seria muito importante, porque nós tendemos a não valorizar convenientemente aquilo, e permite-me que use uma expressão muito rústica, aquilo que os filhos da terra andam a fazer alguns por esse mundo fora. Os filhos da terra são valorizados noutra terra, nunca na própria terra onde nasce. Sempre. Isso faz parte da cultura portuguesa, isso é uma verdade. Sim, há jovens de exceção. Mas depois... é por isso é que as novas gerações mais bem formadas, mais apetrechadas de know-how, devem contribuir para que não seja sempre assim. Exatamente. Vamos falar do que acaba sempre por se falar, que é quanto custa a BLC3. João, quanto custa a BLC3 mensalmente? É assim, a BLC3 mensalmente custa 9 mil euros ao município de Oliveira do Hospital. É o subsídio que dá à BLC3. Agora... 9 mil euros por mês... Por mês é o quanto dá... 12 vezes no ano. 12 vezes no ano. Ou seja... Há uns rapazes que gostam dessas contas, já ficam com o número, já podem multiplicar, não me apetece fazer a conta agora. Exatamente. As contas deixamos para eles fazerem. Exatamente. É assim, eu acho que é importante, quando falamos, todas as atividades têm o seu mérito e não estamos a questionar as atividades. Peçam também a conta, quanto é que se gasta em futebol em Oliveira do Hospital para comparar com a Belo C3. Belo C3 custa menos 5 vezes que o futebol em Oliveira do Hospital. Eu não me parece que seja um bom argumento, mas é o teu. É o meu. Eu adoro futebol. É o meu argumento. Fica-te bem dizer isso. Eu adoro futebol e se calhar sou das pessoas que mais gostam de futebol e estou sempre a jogar futebol. Nunca me dediquei ao futebol em termos profissionais, mas adoro futebol desde que nasci, praticamente. Sempre joguei à bola. Mas acho que o futebol é importante para a região. Não tenho dúvidas disso. Agora, também tem um investimento que há da região e também podemos comparar. E há uma questão importante, Vítor, aqui a realçar, que é a União Europeia e as metas da União Europeia para 2014-2020 diz que cada região, seja local ou nacional, deve investir 3% do seu orçamento em tecnologia e inovação. E isto está nas metas a cumprir. Se falarmos 3% do orçamento da Câmara, é muito abaixo do que se gasta na BLC3. A BLC3 consome 9 mil euros à Câmara Municipal por mês e a BLC3 no seu todo custa quanto por mês? A BLC3 no seu todo varia o custo. Tem um custo fixo baixo, porque os custos são a maior parte em custos variáveis, que é em função dos projetos. Estes 8,9 milhões de euros está muito associado também a pagar parte dos investigadores e da estrutura. Estamos a dizer que a estrutura, no funcionamento conforme está com os recursos humanos, o maior custo que tem é os recursos humanos. São os 28 recursos humanos, estamos a falar em cerca de 28 mil euros, que é por mês, mais alguns gastos na parte de investigação, ainda nos 30 a 40 mil euros. Mas se fizermos a conta ao contrário, com o investimento que vem para a região, ou que os jovens todos gastam, basta as pessoas fazerem uma conta que é, imaginem que cada jovem gasta no mínimo 200 euros por mês, dos 28, fora o investimento que fica nestas coisas. Sim. Fica mais dinheiro do que a Câmara põe na BLC3. E esse cash, só para usar o nome da rúbrica, esse cash vem da Europa. Sim. Isto é importante dizer, o dinheiro que nós vamos buscar, nós vamos ao mercado. Ele está no mercado da tecnologia e da inovação e quem for melhor é que o vai buscar. Ou seja, ele não vem dado. Já estás com um discurso económico muito interessante. Muito bem, é quase a vossa bolsa de valores, não é? É, exatamente. É a nossa bolsa de valores. Podemos dizer que foi o nosso primeiro cliente. Entraste para a bolsa 3. Agora temos que ir para outros caminhos e para outros horizontes. Mas esse foi o primeiro. E temos que ter atenção que nós até somos muitas vezes procurados. E eu mostrava depois aqui ao Vítor. Nós temos grupos de investigação de fora, a dizer assim, montem um projeto, nós queremos ser vossos parceiros para vocês montar os projetos, vocês montam bem os projetos, conseguem buscar dinheiro e têm ideias. Então tens know-how reconhecido por outros pares, é isso? Sim, seria importante só mostrar. O Vítor trouxe aqui. O João está a abrir o computador, tudo isto em direto, para mostrar exatamente aquilo que acaba de dizer e que eu estou a constatar, um e-mail recebido na BLC3, desafiar a BLC3, naturalmente, para desenvolver projetos, vamos chamar-lhe conjuntamente. Exatamente. Estamos a falar, por exemplo, neste caso, é a diretora na área da bioenergia, do Centro Nacional de Energias Renováveis de Espanha, a convidar a BLC3 porque dizem que querem ser nossos parceiros para submeter projetos na área das biorrefinarias. Dou aqui um outro exemplo. Isto é da Alemanha, ou seja, portugueses serem convidados para integrar projetos na Alemanha é muito interessante e importante, para se fazermos parte do Conselho Consultivo, numa área interessante, que há bocado não falei de um projeto que estamos a desenvolver. Ele tem um chavão, a nível de inglês, o Wastewater Pro. Contudo, o que é este projeto? É o tratamento e valorização dos efluentes do queijo. Nós sabemos que é um problema, mas para... Assim, numa linguagem ainda mais comum, para combater o desperdício da água. É. Porque assim, é uma atividade económica a produção de queijo. Não podemos fechar essa atividade económica. Temos é que ajudá-los a solucionar os problemas que têm. Estamos a dizer que este projeto que está relacionado com o projeto Wastewater Pro, que é o tratamento, a valorização destes efluentes, destas águas que resultantes do processo de produção de queijo, porque nós estamos a desenvolver uma nova tecnologia que também vamos demonstrar. Nós queremos fazer uma demonstração tecnológica de um sistema que já está a funcionar e já o mostramos aos políticos e eles já os viram a funcionar quando foram à BLC3. Ou seja, isto é um resultado bastante... Isso é muito interessante. Bastante importante. É muito, muito interessante. Estamos a falar dos últimos 2 meses. Nós não temos capacidade, isso é algo que nós já estamos a alertar CCDR e outras entidades. Eu não tenho capacidade, porque os jovens que lá estão para se ir aos projetos europeus têm que ter muitos anos de conhecimento e estar batido nestes projetos. Eu sou o único que tenha esse conhecimento, mas eu também já não tenho tempo para isso e nós estamos a alertar. Podemos montar equipas de elite para ir buscar dinheiro mais ao fundos comunitários, porque nós temos convites, não podemos é desperdiçar estas oportunidades. Muito bem, João. E ficaram as contas feitas. A Câmara Municipal coloca 9 mil euros por mês na BLC3. A BLC3 custa anualmente, mais coisa menos coisa, 500 mil de euros. E o retorno, quer a nível de conhecimento, de investigação, de desenvolvimento, de fixação de jovens e de chamamento de conhecimento para a região e ainda de resultados palpáveis desde o Ouro Negro até a combater, eu já ia dizer em inglês, a combater o desperdício da água e dos efluentes, ainda outras coisas ainda mais complexas como radioatividade e por aí fora. Sim. Há tanta coisa na BLC3 que gera esse retorno que penso que de algum modo já foi aqui conferido nesta nossa conversa e sabes que em rádio o tempo voa, sim, é uma coisa fantástica. Vamos nós voar para as vossas novas instalações. Que coisa que tem dado falar, porque a BLC3 quer migrar, vamos chamar-lhe da zona industrial de Oliveira do Hospital, vai deixar a cidade para Lagares da Beira e vai tentar instalar-se, ou está a projetar instalar-se, onde morreu a grande associação empresarial da região, a Cibeira, e onde ficou um, estou a escolher o termo, um grande edifício e que está às moscas. Sim. Eu compreendo perfeitamente. Quem não conhece o projeto de recuperação da Cibeira e dizer a BLC3 vai para a Cibeira, eu agora já quero chamar, antes de da Cibeira, para o Campus de Tecnologia e de Inovação, que vai ser transformado. No fundo, vamos fazer aqui uma espécie de Silicon Valley das Beiras, não é? Exatamente, a região interior. E sem problemas nenhums e sem medo de eu assumir esse risco. É um risco que vamos assumir, mas que o vamos fazer. Agora, um elefante branco é um problema se for como um todo. Se o dividimos em bocados, ele deixa de ser um problema. Já há pouco falávamos nisso. Sim. Qual é que é o projeto de recuperação das novas instalações e como é que nós vamos utilizar todo aquele espaço e de que forma? Por exemplo, vai ter um edifício mais pequeno, é um edifício administrativo. Depois vai ter um edifício, há lá um outro, são, estamos a falar em 6 edifícios que existem no espaço, são cerca de 4 hectares. Há um outro edifício que será só para a parte de incubação de ideias e projetos, é incubador. Ou seja, isso é um projeto à parte, que tem a sua própria dinâmica, o seu próprio orçamento e a sua própria atividade. Temos um outro edifício que nós vamos transformar e ter na região a primeira unidade de produção de demonstração industrial na área alimentar. O que é isto? Um dos problemas na área alimentar é que quando queremos ir para o mercado, nós temos que testar o mercado, saber se o produto é bom ou não em termos alimentares. Agora, construir uma instalação de raiz na área alimentar sem saber se vai resultar um grande risco de investimento. É ter ali uma instalação que cumpre todas as normas de segurança alimentar e tem 3 linhas para fazer demonstração alimentar para quem queira fazer essa demonstração. Podemos dizer que é um laboratório? É o chamado laboratório de fábrica. É uma designação que se costuma utilizar muito, é laboratório de fábrica. Ou seja, é uma fábrica em formato de laboratório para testar mercado. Há depois outros 2 edifícios, e isto agora é importante. O espaço das novas instalações foi reconhecido para a criação de uma infraestrutura tecnológica. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é uma infraestrutura tecnológica que está reconhecida pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que a BLC3 já está reconhecida a nível científico, pela Agência Nacional de Inovação, também fez o reconhecimento da criação da infraestrutura tecnológica. Ou seja, a infraestrutura tecnológica na área de bioindústrias, bioprodutos e na área das biorrefinarias vai estar em Oliveira do Hospital a nível nacional. E está, portanto, certificada. Está certificada e reconhecida. E esta instalação vai ser crucial e extremamente importante para o futuro da ESTGO, que é uma entidade que nós damos muita importância e que trabalhamos muito em conjunto, diariamente com alguns dos professores, para de facto dar-lhe uma nova alma nos próximos tempos, porque eu acho que a ESTGO tem capacidade, tem potencial importante para a região e precisa de uma nova alma e que lhe dê a oportunidade para ter essa nova alma, que também é importante. Ou seja, depois nós temos lá uma infraestrutura tecnológica. Temos lá, esse é o maior elefante branco, a maior perna que está dentro do espaço da Cibeira, é o grande anfiteatro. O grande anfiteatro não vai ser recuperado neste momento, vai ser transformado no multiusos para beneficiar não só as atividades que nós fazemos com as escolas, com os miúdos. Para termos noção, nós já recebemos 1000 e tal miúdos de jovens das escolas no ano passado. Este ano queremos aumentar esse número. Deixa-me dizer uma coisa, ir da cidade para uma vila próxima pode ter algum contratempo? Não. Não, nós até estamos a 15 minutos de uma linha férrea, que pode ser ótimo em termos das pessoas poderem chegar à BLC3. Estamos a 10 minutos de meio do hospital, estamos a 10, 15 minutos nelas. Em termos de localização, não nos preocupa. E a utilização desse anfiteatro não vai ter alguma dificuldade acrescida por não ser na cidade? É sim, pode ter alguma dificuldade acrescida no contexto de ligação às escolas. Por isso é que nós estamos a fazer um projeto e criámos condições para trazer os jovens para lá, para não ser um problema. Mas fomos a ver, nós dos 1000 e tal jovens, vêm jovens de Tábua, de Ceia, de Arganil, certo, de Nelas. Acho que a logística tu vai ainda contas ter a BLC3 lá instalada este ano? Sim, e nós queremos ter, pelo menos, já era para estar mais avançada as obras. Isto nas obras nunca corre como nós queremos, isso faz parte, acho que já, de uma realidade que não vale a pena sim mudar. Nós queremos em setembro e outubro estar nas nossas estações a 100%. Antes vamos começando a fazer a mudança para lá. E depois até queremos criar um dia da comunidade, que é para a comunidade ir lá, conhecer e ver o trabalho que fazemos, falar com os investigadores, conhecermos por dentro. E isso é o que falta, e nós temos consciência disso. Falta-nos esse trabalho, e que é importante, mas que nas novas instalações as pessoas vão ter essa oportunidade. Muito bem. Quanto custa? Todo o espaço, em termos de custo fixo, que é, agora podem dizer, quanto é que pode custar por ano o espaço das novas instalações e como é que está a projetar. O recurso humano vai-se manter. Em termos da atividade, nós vamos ter um acréscimo de 20% em termos de custos fixos. Não é um custo demasiado. Mas temos muito mais condições para ir buscar dinheiro e, além disso, para desenvolvermos atividade para ir para o mercado. E este investimento nas instalações? O investimento nas instalações, que já está aprovado, já está a ser feito neste momento, e temos um apoio já do Banco de Investimento Europeu para cofinanciar. Ou seja, nós também estamos a ir buscar financiamento privado. O único investimento... Quanto é que é a contribuição do BEI? O 85% é o financiamento a fundo perdido que vamos buscar. Ou seja, para 85%? Foi fundo perdido. Os outros 15%, que é componente privado... E esse 85% em valores absolutos, quer dizer? Estamos a falar em cerca de 2,6 a 2,7 milhões de euros. 2,7 milhões de euros a fundo perdido? A fundo perdido para cá. E o resto do dinheiro vem de? Do Banco de Investimento Europeu. Ou seja, estes dois... O financiamento? O financiamento dos 15% da parte privada. E a contribuição local é? A contribuição local é apenas de 150 mil euros, num projeto de 3,2 milhões de euros, que só diz respeitante a 15% do investimento associado apenas à parte da construção civil. Portanto, vamos pôr isto com números e apelidos. A Câmara Municipal coloca 150 mil euros. Sim. Só? Só. Num investimento superior a 3 milhões de euros. Exatamente. E desses 3 milhões de euros, 2,8 foi o que... 2,7 milhões 2,7 de euros vêm de fundos de... A fundo perdido. A fundo perdido, e temos uma outra parte de apoio do Banco de Investimento Europeu. Deixa-me dizer, como diz o povo, que belo negócio. Sim. É assim, recuperar a Cibeira com 85% a fundo perdido, ter uma infraestrutura já reconhecida, poder transformar aquilo num campo de tecnologia e de inovação. É assim, o que para nós não resultou no passado era uma estrutura demasiado grande para apenas para uma atividade, que era a dinamização empresarial. Naturalmente. É assim, o anfiteatro terá uma parte do anfiteatro é que vai fazer esse trabalho. É apenas uma parte do anfiteatro, não daquelas instalações todas. E o custo de funcionamento vai subir cerca de 100 mil euros ano? Sim, no máximo. E, portanto, é algo que não te preocupa? Não, porque nós já estávamos no final do programa comunitário, não tivemos nunca apoio para o funcionamento. Todo o dinheiro que nós fomos buscar foi para projetos de investigação e tecnológicos. Nunca tivemos apoio de fundos estruturais e comunitários. Porquê é que é importante o reconhecimento como resultado? Porque esse reconhecimento, a nível internacional e nacional, permite-nos agora candidatar a BLC3 para ir buscar dinheiro para as próprias... Para quem o próprio é que gera na BLC3 esses fluxos financeiros todos? É assim, neste momento, para a BLC3, ainda essa parte ainda faço, não devia ser eu, mas não pode aumentar os custos fixos da BLC3. Eu ainda faço um trabalho um bocado de bombeiro, que não devia ser, mas tem que ser feito nesta fase. Portanto, tu andas a fazer um doutoramento, geres a BLC3 e ainda tomas conta da tesouraria. Da tesouraria e lançar projetos e ideias, que faz parte do meu espírito e da minha atividade e da minha motivação, é lançar novas ideias e projetos. E depois também, de facto, o apoio do engenheiro António Campos também é importante, no apoio de ligação e também no apoio de visão, e também é uma pessoa que tem uma idade já interessante, que também já tem uma experiência e uma vida que também permite ajudar neste dia-a-dia. Portanto, tens consciência que a experiência pode ser um valor acrescentado a tanta juventude e tanto conhecimento? É sempre. Todos os professores e toda a rede que nós temos são pessoas que têm quase o dobro da idade dos investigadores, o que é interessante, porque se liga-se o sangue novo, a motivação e a juventude e o desafio, criar coisas novas, com a experiência e com a vida. Que isso é importante, ter as duas dimensões e os dois mundos. João, eu ficava aqui o resto do tempo da minha vida a conversar contigo. É um tema para mim apaixonante e penso que este projeto da BLC3, quando apresentar os tais resultados que toda a gente fala, alguns já existem, mas quando tiver aquela coisa mais material, e nós todos somos muito, vamos chamar-lhe assim, somos todos muito revestidos de material, não é? Antes só de terminar, gostava só de deixar uma frase que era importante. Nós temos noção que há sempre críticas, qualquer projeto. Isso faz parte. Faz parte. Até esta nossa conversa vai ser criticada. Exatamente. Faz parte. Eu acho que é importante é fazer o desafio contrário. Tudo bem, a BLC3 pode não ser um bom projeto para alguns, mas qual é o projeto deles? Para a região? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Estás a ser agressivo agora. É, porque eu acho que as pessoas também devem dar ideias e soluções. Ou seja, é fácil sempre de ver o trabalho dos outros, mas acho que é importante fazer-se também essa reflexão. Então, que projeto e que alternativas devem ser feitas? João, nós andamos aqui há 30 anos a fazer coisas em Oliveira e nunca demos nenhum ouvido a nenhuma crítica que fosse destrutiva. Exatamente. As construtivas, venham elas, as destrutivas. Faz parte do dia-a-dia do trabalho. Aquela velha história que a caravana passa. Como o Marinho disse. Exatamente. João, vamos acabar a nossa conversa. Vou-te deixar o microfone à tua disposição, mas vou-te fazer a pergunta que eu tenho mesmo de fazer. E o que é que tu queres ser quando fores grande? Eu quero continuar em Oliveira do Hospital e quero, de facto, fazer de Oliveira do Hospital uma referência internacional em tecnologia e inovação. João, o microfone é teu. Diz aquilo que muito bem entenderes e que eu te devia ter questionado e não questionei. É assim, em primeiro lugar, adorei a conversa e acho que estes diálogos são muito positivos para ajudar a refletir o que estamos a fazer e o que falta fazer e até em termos de comunicação é muito importante. É assim, acho que tocámos nos assuntos mais sensíveis e mais pertinentes. Eu acho que para rematar acho que é muito interessante dizer uma coisa que é, de facto, nós queríamos ter começado a comunicação local noutra fase, vimos que devíamos, agora que temos que começar mais cedo, trouxemos os políticos todos, os mais influentes e mais críticos, que falam há mais anos aqui em Oliveira do Hospital, à BLC3 presente. Eu acho que eles viram o que é a BLC3, já concordaram que de facto o que eles diziam não tinha a ver porque não conheciam o que é a BLC3. Eu acho também importante, as pessoas que quando não sabem, não têm conhecimento, também é importante, podem ir ter connosco e procurar-nos. Nós estivemos sempre abertos, até hoje também lhes dissemos isso. Podiam ter sido convidados mais cedo, mas eles também mais cedo podiam ter tido entusiasmo de lá ir e de ver o que é que estávamos a fazer, porque nós os recebemos conforme os recebemos e os convidamos. E eu acho que é este reconhecimento, e nós fizemos um desafio, de meio ano agora vem a ABLC3, que é para ver o que é que estamos a fazer. Muito bem. E trazerem ideias, que também é pertinente. Muito bem. João, um abraço. Um abraço. Sorte, também. Bom trabalho, até um dia destes. Nós, e falamos para si especialmente que nos acompanha, voltamos numa próxima oportunidade, na versão XL, no último sábado do mês de junho. Era bom que num projeto da BLC3 se desenvolvesse um qualquer centro de investigação para recuperar a minha voz, que está em más condições hoje, mas voltamos numa próxima oportunidade e certamente em melhor forma. Um abraço. Até sempre.